Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 78ª edição do Nerdrops, o post grande. Eu adoro o número 19. O podcast divertido, nerd, maluco por natureza. Contamos aqui com Carlos Som Vivacqua. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Gostei da tosse, é a nova injeção. É original isso. Ele foi soprar o cartucho, ele aspirou e fez soprar. Eu puxei o ar, veio a poeira toda. Foi a poeira toda. Eu cuspi o cartucho, na verdade. Temos aqui também Cu Doce Júnior. Gravando só de cueca e chips. É o nosso profissional de cueca, né? Tem o profissional de bermuda. E diretamente da máquina do tempo, ou do episódio passado, não sei, o Ok Tok. É que você não sabe, ele tá aqui pedindo a revanche pro russo gordo que escavuscou ele no programa passado. Você conhece ele também, Ok Tok? Cara, o russo na semana passada se aliou com um francês safado. E os dois filha da puta me detonaram no início da gravação. Essa aí. E voltar depois que tinha terminado. Então tô aqui pedindo minha segunda chance. Essa risadinha do Ok Tok foi muito MC Catra, velho. Vou pros e-mails ao som de MC Catra. Nerd Mail. E vamos para mais uma leitura de e-mails aqui no Nerd Drops. Desta vez com o time praticamente os Vingadores da Costa Sudeste, né? É verdade. Estamos com o misto do time A e B, Oliver Pérez e Luiz Sussi. E temos nosso time, o do porão. C. G. Time G. G, puta que pariu. Não. Games, cara. O time de games é o time Ariadna. Que tirou o pau da frente pra colocar atrás, né? É isso aí, galera. Bom, gente, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e recados aqui no Nerd Drops. Velho recado de sempre, nós estamos lá na Rádio Animix, toda terça-feira às 16 horas. Além do Nerd Drops, contamos aí com especiais sobre animes, mangás e um vasto compêndio da cultura japonesa. Confira lá, radioanimix.com.br. Bom, então, pessoal, já estamos agendando aí uma nova premiação com a Taverna do Ogro Encantado. Então, aguardem aí, vai se estender aí para todos os programas do Nerd Drops. Vamos ver com o pessoal do TrailerCast. Já vamos ver aqui com o pessoal do Nerd Drops de Games e o Nerd Drops convencional aqui. Então, fique esperto aí na nossa programação. Sem mais, vamos para os nossos e-mails. Esse e-mail agora é do meu xarau, vamos dizer assim, Bruno Delacqua, escreve praticamente como Vivacqua, mas com certeza não é tão especial quanto eu. Del na frente, né? Pois é. O meu é vivo, dele é computador que não funciona direito. Brincadeira, Del, valeu o patrocínio que você acabou de dar pro Nerdrop. O Bruno Delacqua, 28 anos, programador, Campinas, São Paulo. Fala, pessoal do Nerdrops. Primeira vez que mando e-mail pra vocês, mas ainda assim não tenho muito o que escrever. Vocês mandam muito bem. Vamos lá. Tomara que o Battle of Los Angeles não seja parecido com Skyline. Que filme ruim. Teve toda uma ação de marketing legal. Fiquei empolgado pra assistir o filme e é uma droga. Na verdade, ele viu o Nerd Office, falou, eles falaram do filme, o filme é legal. Não teve ação nenhuma ali daqui. O Jurandir, se eu não me engano, não sei se foi no Rapadura que ele comentou, mas ele falou bem mal do Skyline, cara. Parece que é unanimidade, né? Quer dizer que não é espetacular. E o Maurício Saldanha chorou de tão ruim que é, né? Avatar 2 e 3, Matrix 4 e 5, só seria legal se fizesse um crossover dos dois, na Matrix de Avatar. Nossa, deve ser caraca. Naquela árvore servidor deles, né, velho? Aquilo ali dava pra suprir a Campus Party fácil, aquela árvore. É porque, inclusive, tinha luz, né? Pois é. Mas acho que o boato de Matrix 4 e 5 foi uma grande trollada do Keanu Reeves para compensar o set Keanu. Pra quem não conhece, digita aí no Google, galera, set Keanu, que vocês vão ver algumas das montagens mais espetaculares, tão boa quanto aquela do Rap Leo. Desisti de esperar o Hobbit. Comprei o livro, cara. Isso nunca aconteceu. As pessoas desistem de ler o livro porque vai sair o filme. O Hobbit já tá chegando a tempo de leitura. É por isso que, pra evitar esse tipo de dúvida entre a obra literária e o cinema, eu não vi nada do Crepúsculo. Nem o livro, nem mentira. De repente é alguma tática, né, do filme. Pô, vendemos o livro do Senhor dos Anéis que nem água. Qual que falta vender mais? O Hobbit tá embaça na produção aí? Solta que o Peter Jackson tá morrendo, que o Del Toro desistiu, que o que o Gandalf tá fora. E vai. Que o filme é racista. Meu Deus, esse livro é polêmico. E Oscar, nunca assisti um até o final. Mas pra mim, o melhor filme de 2010 foi o Toy Story. E claro, cara, também chorei. Ele nunca assistiu aquele Oscar, minha noiva vai casar lá, como que é? Que pariu. O Oliver fez a melhor definição para o Cisne Negro. O filme começa e acaba. Não vai ter mais Canta Sussi? Sussi, responda essa pergunta, porque eu realmente, outro dia, eu tava ouvindo alguns episódios antigos e eu escutei a sua linda e doce voz cantando a trilha do Cavalo de Fogo. Eu queria saber quando teremos essa próxima atração. Eu quero saber porque que eu sou criticado de cantar no cast e o só um segundo, que eu canto bem. É, agora eu entrei numa boy band e agora eu só canto os love songs. Show me the meaning of being lonely. Deixa no suspense. A gente vai sair aí, essa foi a prévia, tá? A prévia do Vivaco aí. Você viu que eu cortei ele, né? Em breve vai estar aí em todos os CDs piratas do Brasil. Todos os CDs piratas. Agora esperem um movimento Cante Sussaqua. ou então eu posso fazer um Canta Susto do MC Catra, velho. Esse é da hora. MC Catra na porra da cabeça. E continuando o e-mail dele, vem acompanhando o sucesso dos pixel arts do Vivaco e acho muito bacana. Gostaria de pedir a ele, se possível, fazer um casal de noivos pra mim, para que eu possa colocar no convite de meu casamento. Sim, podcast, existe aqui um nerd que irá se casar. Os tempos estão mudando. Pô, cara, o cara pediu aqui pro Nerd Drops. Pro casamento dele, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, eu vou fazer. Você vai fazer e vai cobrar mais caro por ser casamento, né, cara? Não, eu vou cobrar o preço que eu cobrei pra você, Codê. Ah, então tá. Ixi, velho, vai perder a virgindade antes de casar, hein, velho. Agora eu descobri porque o Kodoji grava só de cueca, né, velho? Vendeu a casa pra pagar um avatar. Mas é isso aí, o que eles têm que fazer? Eles têm que mandar foto, né, Vivaco? Manda uma foto do casal que eu faço com o maior prazer. Se você autorizar no e-mail, a gente coloca no post aqui do Nerd Drops, o pessoal vê. E a gente também pede pra você mandar fotos do convite impresso. Convite pra gente. Olha, é de Campinas, a gente invade o casamento dele. Eu e o Oliver vamos pra Campinas beber água nos bebedouros baixos lá. O Vivaco, ele andou muito com susto, né, cara? Porque é muita cara de pau tu pedir a foto da noiva e falar que vai ser um prazer, né, velho? Ó, lembrando que é pra você que vai casar, tá? É um evento de certa importância, né? A gente sabe que é um evento de vida ou morte, né? O caso ou morre, a gente sabe como é. Pois é, não vai ficar mandando toda hora porque tá pedindo, não, essas coisas. Lembrando que casamento é que nem submarino. Às vezes até boia, mas foi feito pra afundar. Bota 500 XP aí. Pois é, só mandar um e-mail, ele manda um abraço pra todos, parabéns pelo cast, e eu desejo parabéns porque ele vai casar, né? E o outro e-mail é do Marco Antônio. Ele mandou aqui um: olá, amigo, já tinha ouvido falar muito do programa de vocês, mas nunca quis ouvir por causa do nome. Tinha medo de ser uma cópia do Jovem Nerd. Posto, parei de ouvir eles, não queria ouvir outro igual. A palavra certa é plágio. mas não, né? Nós somos um programa de notícias, né? Igual. E este nome você vai escutar bipado. Ele continua aqui, né? Com a pontuação perfeita. Então, essa semana, ouvindo o episódio da Campus Party no Mona Lisa de pijama, e lá estava a Lã Polar. Pensei, vou ouvir essa porra pra ver qual é. Mano, muito bom mesmo. Adorei as notícias e os comentários sobre ela. Vocês são um dos quatro casts que ouvem. Rapadura, Mona Lisa, Sexta Meia-Noite, Nerd Drops, Visão Histórica, na personalidade, acho que, pô, cara... Tu não sabe cinco. Pontuar nem contar. Nem contar, cara. Tem cinco aqui, mano, mas tudo bem, né? Ele continua. Sobre os livros do Kim, Os Devoradores de Letras, que é o grupo que participo, tem um podcast, um minicast sobre autor. Tem aí o link pro Devoradores, né? Que é o podcast do Marcos Antônio. E ele manda aqui, vocês são realmente bons e sabem do que falam. E abraço, até a próxima. É isso aí. Valeu, Marcos. Os dois links que o Marcos mandou. Ele vai estar aqui sobre um podcast sobre Stephen King, né? Que é o parte A. Suponho que ainda vai ter a parte B. E o outro, ele vai ter um minicast, né? Que ele chama cast de bolso, sobre uma das maiores obras do Stephen King aí, que é a Odisseia, né? A Torre Negra. Então confira lá, vamos deixar os dois links aí no post. Bom, e é isso aí, galera. E também recebemos aí 3 e-mails de amigos meus. que ouve o Nerd Drops e que jogam Minecraft comigo, essa nova mania da internet. Vou ler aí primeiro o e-mail do Renato Chiacha. Ele te acha, é viado. E aí, seus nerds? Muito bom site, notícias são massas. Massas, são todas espaguete, capelete, nhoque, tudo isso, e etc. Os podcasts são fodas, ainda mais com a participação do Sussi e seus cabelos quentes e oleosos. Veja só vocês, quentes e oleosos. Temos também o e-mail do... Sério, olha o nome do sujeito. Pedro Paulo Branco Castelo Branco. Pedro Paulo Branco. Cara, esse castelo dele gastou tinta pra caralho. Porra. Vai ficar a segunda mão, né? Fala, nerd. Sou ouvinte do Nerd Drops e gosto de todos os podcasts. O site é muito bom, com ótimas notícias. Mas acho que o Sussi deve ser substituído por alguém mais magro e menos ruivo. Mandei um abraço do Pedro, o lindo Pipim do Luiz. Tem aí também o Alex Jr. Fala aí, galerinha. Puta, eu gosto mais... Ó, o Slim e o Pipim, que é o próximo e-mail e o e-mail que eu acabei de ler, são primos. Mas eu gosto mais do Slim, então o Pipim fica chateado. É um papo assim. Fala aí, galerinha deliciosa, donos de corpo oleoso e sensuais do Nerd Drops. Meu Deus. Tô aqui pra falar que gosto muito de vocês, mas que tem um amor, uma paixão, um calor que vem de dentro de mim pelo Sussi. Esse ruivinho é muito sensual. Me passa seu telefone, sua linda. Abraço, Slim. Cara, pra você ver como o Minecraft no Brasil tá gay difundido, né? Mandar um abraço pro novo colaborador Waka, colaborador de games, né? E aqui, pra finalizar essa sessão, vamos dar ó, aquele velho abraço pra quem comentou no último cast. Bom, o primeiro abraço nosso aí vai pro Haver Bear, eu não sei, que é o cara que sempre manda força pra gente. Agora começa a segunda-feira. Muito obrigado pelo comentário. Só emendando aqui o Skazinski, né, que ele perdeu a posição de primeiro. Pois é, pro Rei BR. Pro Luiz Sussi, o nosso imperador, que está completamente igual à foto dele. Um abraço pro Vivaco, que é um cara de Brasília muito batuta. Agora eu sou babado do Guizão. Guizão, um abraço pra você que tá aqui dos Terras Áridas. Vamos dar prejuízo em todo o restaurante de rodízio. E um beijo especial pro Guizão, né, cara? Que é aniversário dele, tá fazendo anos. Cada aniversário que ele faz, ele engorda 30 quilos. Que é normal pra espécie dele. Tá fazendo anos longe de casa agora, né? Abraço pro Paulo e também pro outro que disse: o Jaga morreu porque enquanto todos estavam no criogênio, ele pilotava a nave em direção ao terceiro mundo. Isso daqui ele tá se referindo à animação Thundercats, a tradicional. Ele, que já não era nenhum molecote, morreu de velho num esquema bem Kenobi. Isso daí a gente já mencionou, né? Foi totalmente chupado de Star Wars. Um abraço pro De Angelo e pro Marcelo Neves, que falou que assistia Thundercats, que achava o máximo, mas quando ele foi ver depois, ficou uma bosta. Eu te disse. Um abraço pro Fabiano Loureiro, que se corrigiu de tanto que escreveu mal. E pela coragem que esse garoto tem. Pelo Espírito Santo, como você escreve bem, né? Pois é. Não, é um menino corajoso. Agora, com licença, abre alas, porque esse abraço vai pro Davi. Deixa eu proteger a tela do computador. Olha a pila! Tem como você mandar um abraço pra irmã dele também? Ela é tão linda. Tá bom, um abraço pra sua irmã. Acho que não custa. Manda foto! A gente tá mandando um pra você, Davi, por que não pra sua irmã, né, cara? Bom, aqui ele tá falando: demorei pra perceber que era o Sussi na vitrine. Até eu pensei que ele ia falar assim: demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Pô, e ele já tá dando recado pro Sussi pra atualizar essa foto do Gravatar, né, Sussi? Que a sua foto de 10 anos de idade tá pegando mal já. Não, eu já tinha 20 aí, velho. Pode ver pelas entradas na cabeça aí, ó. Não, mas a sua foto atual do Twitter é bem mais estilosa. Cara, essa foto sua tá desde o... Me deixa, velho. Eu tinha quatro anos. E um abraço pro Thiago Santos, que disse que conseguiu, ouviu o Kevin no dia do lançamento. O Matheus, que falou que vai começar o ano bem, que ele vai tentar comentar todo o podcast, 25 podcasts que ele tem no YouTube. O Queiroz também, que falou que o novo Thundercast se resume à turma da Mônica Jovem. Ok, né? Comentário muito bom. Um tal de Kodoji aí. Um dedo no turma... do Kodoji. O Kodoji cinza, que tava reclamando que não curtiu nem um pouco o visual do Thundercast novo. Eu posso me pronunciar aqui? Posso me pronunciar? Vai, se pronuncia. Rapidamente, cara. Não curtiu o visual, mas eu ainda quero ver como é que vai ficar a animação em questão da história. Sei, não curtiu o visual. Não curti. Não curti, da... não curti não, cara. O Alucard que perguntou, cadê o Dropshit? Ai, cara, lê esses comentários no futuro. Quando a gente já tiver com o Nedrop 13 de games. Oh. Um abraço pro Dan Ribeiro, que disse que o cast ficou ótimo. E Thundercats Team, ele falou que já vai tatuar a ilustração no braço dele. E um abraço pra Kel, que no tour do Papo de Gordo ficou tirando foto de cachorro. É, porque era a matéria-prima, né? Pois é. Vocês não comeram algum churrasco lá, não? Cara, eu comi o churrasco. Pois é. Tinha mais carne de gente do que de cachorro. Cachorro é carne nobre. E um beijo pra você que disse que gosta de participar dos podcasts, mas não ouve. Bom, gente, é isso aí. Esta foi a nossa sessão de leitura de e-mails e comentários. E agora fique com o nosso cast. Esquece, tá bom, hein? Eu tô nele? Pois é, pessoal. Tá nele. Vamos. É isso aí, galera. Vamos pro cast. E aí, galera? Beijo, Ian. Cinema. Mais informações, imagens, fotografias e muita coisa do Capitão América. E os bastidores de Homem-Aranha vazam mais vídeos e imagens pra você conferir. Escolhido o ator que fará o novo Superman. E as gostosas que são candidatas para Lois Lane. Ator de A Origem, confirmado no The Dark Knight Rises. E Robin Williams pode ser Hugo Strange. Diretor que é Scott Johansson no filme de Uncharted. O Robin pode ser Hugo Strange, é foda, né? Hey little girl, what's the matter with you? Bom, e a produção mais aguardada da Marvel Studios, né, acaba por ganhar mais imagens, não só das filmagens, mas já com uma amostra aí do pôster oficial do filme, né? E tá aí Capitão América The First Avenger, né, o primeiro Vingador. Várias imagens, inclusive uma aqui com o suposto Buck Rogers, né, que é o parceiraço aí do Capitão América na época da Segunda Guerra. Não, o Buck Rogers é aquele cara lá do século 23, esse aqui é o Buck Barnes. É o... Buck Rogers. Oh, caralho. Eu acabei de ver o Oliver ser corrigido, velho. Caraca, velho. Pois é, Buck Barnes, né? Que é o sidekick mais side do que kick, né, cara? E a gente sabe que vai morrer, né? É. Bom, é aí, conferiram as imagens, mais o pôster, que, na minha opinião, tá bem irado, né? Eu achei legal o pôster, cara, mas o rosto dele tá muito limpo. A roupa tá toda suja e o rosto tá limpo, porra. Isso não, geralmente tem... acontece quando você tem um capacete cobrindo. Não, mas olha você só, tira... se Se fosse, ó, vamos pegar a foto número 4, os olhos e a parte ali da boca não fica coberto, cara. Aquela parte ali tinha que estar zoada, tinha que estar suja. No entanto, ela tá limpinha. Ô, Kodoki, isso se chama noções de estética para vendagem de filmes. E falando nisso, primeira coisa, né? Você consegue ver os detalhes que é uma armadura e não um colã, e não é aquela armadura escamosa da década de 40. Você vê a cara do ator e você vê que o cara é o Capitão América. Então, assim, é um dos posters artisticamente mais bem dirigidos. É, cara, o cara deve ter ficado umas 6 horas pra ficar alinhado, e o outro cara ficou 6 horas aliando no Photoshop. É perfeito o poster, a estrela tá no centro, o cara tá com o rosto certinho. Cara, congratulations. O Capitão América com o seu vasto equipamento de guerra, escudo, cara, e coragem, né? Coisa que já estamos acostumados, já deu pra ver que ele não tem... Ele tem mais... Os coldres dele são mais pra equipamento do que pra arma, né? O cara vai no braço mesmo. O cara vai peitar a Segunda Guerra no braço. É, o legal do uniforme do Capitão América aqui no post, nas fotos, é que tá mostrando, novamente, mais uma tendência dos filmes da Marvel, né? Eles estão baseando muito, pelo menos esteticamente, eles estão baseando muitos personagens nas suas versões do Universo Ultimate. Se a gente pegar os quadrinhos do Universo Ultimate, a gente vai ver que o Capitão América de lá também tem esse monte de coldre, bolso, os combacuados. Não é aquele uniforme colante. É, o de aeróbica, né? O Jack Kirby, né? O de aeróbica, exatamente. Né? Ele já tem mais... Ele tem mais cara de roupa, né? Do que spandex. E outro... eu ia falar, é tipo um super-herói, né? Mas ia soar extremamente idiota. É o legal, né? Que nem o Vivaco disse, ele tem essa pinta de armadura, mas ao mesmo tempo ele não é aquela armadura exagerada de um Batman, por exemplo, né? Do Dark Knight, aí do filme do Nolan. Eu acho que, assim, esteticamente a roupa bate muito bem com a época e bate muito bem com a estética do filme também, cara. Eu acho que vai ser realmente uma produção aí, cara, de assustar, e já estão falando aí que vai ter muito da pegada aí do Band of Brothers, né? E também do O Resgate do Soldado Ryan aí, né? Que são as duas produções do Spielberg, e vai ter uma pegada assim mais realista na parte da guerra, né? Com certeza vai ter seus elementos da Marvel aí, mas o pano de fundo vai colaborar muito pra trazer o herói pro realismo da coisa toda, né? É, agora a única coisa que me preocupa vai ser a hora que ele for jogar esse escudo. O negócio vai ficar tenso. Porque eu acho pastelão, mas que eu quero ver porque eu sou fã de quadrinhos. Só uma pergunta de quem não conhece muito do Capitão América. Já naquela época da Segunda Guerra, ele já conseguia jogar e o escudo voltava? Sim. Sim, esse daí foi... É tipo uma assinatura, né? Eu queria ver ele jogar mesmo aquele escudo meio que pentágono dele, sabe? Tentar voltar. Aquele escudo tipo emblema de... Futebol. Mas uma coisa que eu achei legal, já no pôster e na foto, no pôster o escudo tá completamente arranhado e destruído, e na outra foto e nas outras fotos, né, dá pra ver um arranhão feio no escudo. Então, quando chega no Homem de Ferro 2, que o cara encontra o escudo do Homem de Ferro jogado na casa do Stark, ele tá completamente destruído. Então é a prova que ainda não tem o adamantium, o vibranium. Não, pera aí, é destruído porque a impressão que me dá no Homem de Ferro ele é que construindo. Que ele tava construindo o escudo, cara. Exato. Ou será que é um protótipo, parecia um protótipo aquilo. É. Ou será que tava... Vai ver que ele tava construindo o que não é destrutivo, vamos dizer assim. Exato. Ele vai ver, ele tava construindo a versão de adamantium, vibranium e outros ânions que você pode imaginar pra dar de exemplo com a tua América. Afinal de contas, o cara achou um novo elemento da tabela periódica numa maquete. Então, assim... Se duvida, o cara vai achar. Eu não consigo achar o Wally numa foto só do Wally. Imagina o que o cara achou, né? Os caras têm a tecnologia pra fazer um super soldado, mas não um escudo indestrutível, né? Até porque o que dá de entender aqui pelas fotos é que o escudo redondo, ele só vai aparecer no futuro, cara, que não vai aparecer na Segunda Guerra. Inclusive a roupa. Tem uma foto aqui que ele tá com uma jaqueta militar e ele tá com uma camiseta, parece uma camiseta. É verdade. Se vocês perceberem bem, as fotos em que ele tá com o uniforme completo e tudo, até o capacete dele tem um azinho ali de América, pô. É verdade. Na roupa, nele na Segunda Guerra, com os soldados, ele tá de pijamão do Capitão América. Até é bem provável que o escudo redondo venha a ser um protótipo mesmo do pai do Tony Stark. E parece que o amiguinho da vizinhança, refeito de uma maneira completamente emo, não consegue guardar absolutamente nada de segredo do seu filme. A gente já viu desde a primeira tintura loira da atriz que vai fazer a Gwen Stacy, a Emma Stone, a filmagem das cenas de ação do Homem-Aranha. A primeira coisa que eu gostei nessa história toda é que são cenas de ação filmadas. Tem cena dele pulando, de um dublê, fazendo, porque antes o Homem-Aranha tava vestido, dava 2 soquinhos, Homem-Aranha de computação gráfica, gol! De repente entrava o bonecão do posto. Mas você sabe, nessas imagens eu tô vendo que o Tobey Maguire tinha razão em uma coisa. O uniforme realmente entra bastante na bunda, viu? Eu ia falar isso também. Cara, e o pior, né, velho? Pelo contorno aqui, eu acho que o bicho não. O dublê não usa cueca. E sabe quem vai ganhar o maior salário, né? O ator que faz o Peter Parker, não o dublê que tá vestido de Homem-Aranha. Que tá com o spandex entalado no rabo, né, velho? Pois é, e arriscando a vida. Cara, você tem noção que se ele morrer, ele vai morrer com uma lycra azul enfiada no rabo? Não só isso, né, cara? Se você reparar numa das fotos aqui, tem uma corda puxando o cara pela cintura. Ou seja, ajuda mais ainda a puxar as calças pra cima, né? Desgraçado, tá atochado ali, coitado. É um suspensório do inferno, isso. Exatamente. Parece a Cláudia Leite no Festival do Verão, né? Quer dizer, o dublê, pelo menos, ele acaba ficando, né, cara, com hemorroida e sem filho pro resto da vida, cara. Mas a aranha bota ovos, olha, tá tranquilo. O problema é que acho que ele não tem mais ovos depois dessa. Mas aí, Ok-Tok, tu que é o nosso visitante da vez aí, o que, que tu achou desse uniforme novo do Homem-Aranha? Eu não tô vendo, assim, tirando alguns detalhes estéticos aqui do uniforme, eu não tô vendo muita diferença do uniforme tradicional, não. Tirando as viadagens aqui no, na mão, aqueles dedinhos azul ali e a aranha mais estilizada, não tá fazendo diferença nenhuma pra mim se botasse o uniforme original ou não. Assim, a novidade de ter uma pessoa vestindo a p*** do uniforme pra pular, escalar a parede, balançar na teia, em vez de ser uma computação gráfica, eu achei a ideia interessante, né? Eu fico impressionado pelo Sam Raimi não ter optado por isso. Não, quer dizer, a gente sabe, né? O Tobey Maguire, ele tinha problema de coluna, não podia. Eu, pelo menos ele dizia, né? Acho que, na verdade, ele não queria era ficar pagando esse mico de ficar atochando like. Mas aí ele dizer que tinha problema de coluna, não podia ficar fazendo isso. Aqui, agora, o Webb, né? Não sei o que é Webb, o nome do diretor, esqueci o nome dele. Michael Webb. Michael Webb, isso. Porra, tudo a ver, né? O nomezinho, acho que o cara foi calado. Quem fez o casting foi o Oliver, cara. Pois é, com o Michael Webb não teve desse papo, né? Vai vestir a roupa assim, vai ter dublê sim, e foda-se quem vai escalar a p*** da parede. Eu quero uma pessoa de verdade. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se não vai ficar igual aquele Homem-Aranha dos anos 70, né? Que era nítido. É o melhor de todos. Ah, você tá falando da série. É, série japonesa? Não, da série americana. Teve uma série americana tosca pra cacete, o Homem-Aranha só não atirava corda. Esqueletão enorme em uma das mãos, porque não tinha dinheiro pra fazer nas duas. Cara, era a corda de prender bandido em filme da década de 70. Isso, aquela panca, exatamente, né? E era nítido que o cara ficava no chão, andando de quatro no chão, aí depois a câmera virava assim pra vertical. Vamos ver se não vai ficar assim, né? Uma coisa, eu vou falar minha teoria aqui. Eu gosto dos heróis de cara limpa, porque eu revi os primeiros Superman e o Christopher Reeves, ele faz aquela cara limpa do Super-Homem e a cara limpa do Clark Kent. E é inacreditável ter uma cena de transição que deixa de ser o Clark pra mostrar que é o Super-Homem, que cai o queixo da atuação do cara. E vamos ver se o Chris Evans consegue fazer isso aqui, porque o Garfield não vai precisar fazer nada, né, no Homem-Aranha. Agora, eu tenho que falar que eu depois de assistir a Rede Social, eu gostei do Andrew Garfield, cara, eu não conhecia o cara. Não, ele não fez o Brasileiro, né? Ele fez o Wardle, né, na Rede Social. Eu não tinha visto o cara atuando até então, e ali na Rede Social eu gostei, aí eu saí de lá, assim, mais tranquilo, mais confiante de que o Aranha novo pode ficar legal, né, pelo menos com o Peter Parker tá garantido. Porque pra mim, qualquer coisa é melhor que o Tom Maguire. Pegar outro ponto agora, questão de efeito especial. Vocês acham que pra época o primeiro Homem-Aranha é fraco, galera? Não, eu gostei bastante, assim, do primeiro filme, mas eu acredito mais pelo hype da gente tá esperando avidamente por um herói, ainda mais com o peso que o Homem-Aranha tem na Marvel, sendo que ele nunca teve nada que preste, ou na telinha ou no cinema. Então, acho que independente de qual fosse o resultado, cara, todo mundo ia gostar. Eu gostei bastante, eu acho que ele tem seu valor sim, apesar que eu acho que teve uma cena CGI totalmente desnecessárias lá. A única coisa que eu não gostei naquele Homem-Aranha foi o Duende Verde e Power Ranger Verde. É isso, é uma parada que incomodou bastante, realmente. Aquele Power Ranger Duende Verde foi foda pra mim. Fora isso, eu tenho que... E o Tobey Maguire, eu não consigo gostar daquele ator. Eu acho que ele cara com uma cara de diarreia eterna. Porra, velho, eu vou falar que eu curti ele como Peter Parker, cara. Ele ficou bom, ele ficou um ótimo Peter Parker. Só que Homem-Aranha, não sei. Faltou, vamos falar a verdade, faltou piadas no Homem-Aranha. Eu quero Homem-Aranha engraçaralho, velho. Porque se ele tiver nesse mesmo universo que os outros heróis, a gente já viu que o Thor vai ser caladão. O Capitão América vai ser sério. O Hulk não vai ser ninguém. O Hulk vai ser o Hulk. E o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., não precisa nem estar lá no set. Ele vai fazer dublagem. É só o Homem de Ferro nunca tirar a máscara que tá feito. É só fazer a boquinha do Homem de Ferro mexendo, né, Vila? Pois é. Mas, pô, eu quero ver alguma referência do universo Marvel atual nesse filme do Homem-Aranha. Eu realmente quero ver alguma coisa. Nem que seja um prédio das indústrias Stark. Ou, tipo, ele... Cara, seria muito legal o Peter Parker parar assim, olhar pro prédio da indústria Stark, o Homem de Ferro decolar, e ele simplesmente falar, cara, que legal que seria ser um super-herói. E aí começa o filme. Pô, seria muito foda. O problema é que ainda tá na a Columbia, né? Que tem os direitos do Homem-Aranha. Infelizmente, é a Columbia, né? Columbia Sony Pictures. Então... Não vai, infelizmente não vai aparecer, por exemplo, Homem de Ferro voando, cara. E pode até aparecer um prédio escrito Stark, mas agora o Tony Stark, que ficaria muito bom mesmo, não bota o fé que vai aparecer. Pô, eu pensava que esse filme já ia ser pelo selo da Marvel, da Marvel Studios, né, da Marvel Filmes lá, que agora é da Disney. Isso. Não vai ser, não? A Columbia não tá pegando pra justamente ter o direito, pra manter o direito, mais ou menos como a Warner fez com o Batman, Begins. É, e como está fazendo com o Super-Homem também, né? Porque ele está se mantendo aí para não perder os direitos da franquia, né? Agora eu não entendi, gente, porque uma vez que a DC faz parte do grupo Time Warner... Não, mas o problema da DC foi por causa do processo contra a família dos criadores do Superman. Ah, tá. Agora lembrei. Sim, isso. É verdade. Peraí, não entendi. Alguém tá processando a Martha e o Jonathan Kent? Não. Sabe como é que é? Eles trouxeram um imigrante, porra, ilegal. Ilegal? Já que a gente tá falando de Super-Homem, né? Bom, e já que o assunto agora é Transformers, né? Essa das antigas. Bom, querido editor, solta a música! Da puta, velho. Bom, e depois de tanto se falar no novo filme do Homem de Aço, de finalmente escolheram um ator que vai vestir novamente a cueca por cima do pijama azul. E o nome dele é Henry Cavill, né? Que ele tem participação aí na série do The Tudors. E ele acabou desbancando nomes como John Hamm, né? Que foi considerado velho demais pro papel. Esse ator, ele participa aí na série, acho que Mad Men. Temos também o John Manganiello, que era a minha aposta, que era o lobisomem Alcides lá da série True Blood. E com certeza aí Brandon Roth, né, que se tinha alguma expectativa pra voltar pro papel, acabou sendo desbancado também. Segundo a declaração oficial do Snyder, Superman, ele é o mais reconhecido e reverenciado personagem de todos os tempos. Bom, e ainda o Zack Snyder declarou estar muito empolgado com o projeto, né, junto a Warner e a Legendary Pictures aí. Né, essa empolgação vem toda aí da escalação do tal do Henry Cavill. O ator, ele é britânico e já foi aí cotado pra ser o novo James Bond, né, no qual acabou sendo escolhido Daniel Craig, até mesmo cogitado aí pra filmes como Batman Begins, né, do diretor Christopher Nolan, e ele tava até sendo cotado pro Superman Returns, né, que na época tava contando com a produção do McG, aí o diretor do Terminator Salvation. E que também é o pior sanduíche do McDonald's. É uma explosão gastronômica, né? Pois é. Bom, e aí, como todo mundo sabe, né, acabou tendo aí como protagonista aí o Brandon Roth junto com a direção do Bryan Singer. Bom, o bom aqui é que o roteiro ainda é do David Goyer, né, que já escreveu dois ótimos filmes aí do Batman, também escreveu a trilogia Blade, mas enfim, novo ator tá aí escolhido, o que vocês acharam? Eu acho que Blade é um filme muito bom. Revendo todo o conceito dos vampiros de hoje em dia, então assim... Olha, eu não sei, eu tenho que ver essa criatura de cara limpa, né, porque a foto que eu tô vendo aqui, ele tá com um cavanhaquezinho, bigodinho de vem cá meu puto, tá parecendo um Errol Flynn moderno. Beija, Diego, vem cá meu puto. cara. Rio de Janeiro é um lugar incrível. Eu preciso ver essa criatura com pijamão azul, sabe? Pijamão azul e capa pra ver se cola. Porque o Brandon Ralph, quando saíram as primeiras imagens, pô, ele tava quase aquele super-homem dos anos 70 ali reencarnado. Foi um Christopher Reeves, né, cara? Isso, um Christopher Reeves. Ele tava quase um Christopher Reeves reencarnado ali, cara. Eu gostei muito dele no papel de Superman. Claro, o filme foi uma merda porque ele foi mal dirigido, foi mal pensado, mal bolado. Mas eu gostei do Brandon Ralph como Superman. Ah, eu já defendi isso. Eu achava a mesma coisa desse filme, só que eu vi logo na sequência do 2. Assistam de uma maneira atemporal. Assistam Superman Returns logo depois de assistir o Superman 2, porque é uma continuação direta. O problema é uma continuação direta do segundo filme, que saíram 4, 20 anos depois. Aí não tem só fã mesmo pra conseguir tentar arrancar alguma coisa de possível. Não tem super-homem que salve, né? É, não tem. Nem Superman salva. É, eu tava apostando forte nesse Joey Manganiello. É, pra quem não conhece, ele tava presente aí na última temporada do True Blood. Ah, ele é o lobisomem bombadão lá, o Alcides. O cara apareceu com camiseta xadrez, pinta de fazendeiro. Eu falei, porra, cara, super-homem tá lá, velho. Entendeu? É só explorar. Infelizmente, assim, a gente não sabe, né, como o olho do diretor sempre conta nessas horas. É, às vezes ele escolhe mais pela capacidade do que pelo visual. Realmente, o visual do Manganiello era muito melhor do que esse Cavill aqui que a gente tá vendo. Mas, enfim, vamos torcer pra sair um filme legal. O Zack Snyder sabe fazer ação como ninguém, né? Já provou isso. Tá aí o 300, o Watchmen, agora tá vindo o Sucker Punch. Fez o melhor filme de zumbi da década, na minha opinião. E é isso aí, cara. Só é esperar pelo melhor. Pô, vamos concordar, né? Se você visse qualquer coisa do Gerard Butler antes de 300, você nunca diria que ele seria o Leone. Nunca. Pior ainda, se você visse a filmografia do cara, que ele fez o Fantasma da Ópera, tu não botava fé. Não, você não botava. O cara, ele conseguiu fazer a gente acreditar que This is Sparta. O melhor filme do Gerard Butler, até então, era O Reino de Fogo, ao lado do Christian Bale, velho. Ele fez aquele Drácula também. Sim, acho. O Drácula 2000. Drácula 2000. Ele fez o... Como datar qualquer coisa? Bota o ano no nome do negócio. Acabou. O filme não fica temporal. Ele fez aquele filme também, Átila, o Uno, porra. Ah, sim. Um super filme que foi direto pra vídeo, né? É só a gente ver, então, esses últimos trabalhos do Zack Snyder, que a gente percebe que o cara tem um talento pra caracterização, né? Ele sabe escolher o ator certo e ele bota o olho na cara do ator e ele diz, porra, botando aquela barba, o uniforme, assim, assado, não sei o quê, tá o cara perfeito. O Henry Cavill puro, do jeito que a gente tá vendo, realmente não tem nada a ver. Mas, cara, Leônidas na tela. Rochacho na tela. Exato, sabe? Eu ia falar comediante, de Watchmen agora. Comediante na tela. Cara, só o Ozymandias que eu achei que ia ser mais forte, mas ainda assim me convenceu com aquele jeito babaca dele. O Ozymandias foi o único que não me convenceu no filme, mas até o Coruja, que tava até um pouco diferente do quadrinho, a caracterização dos personagens tava ótima, né? Tava então, ótima. Vamos copiar. Tava ótimo. Tava o Watchmen, então. Como diria o Siqueira do Rapadura Cast. Um abraço, Siqueira. Tava ótimo. Inclusive, isso me lembrou, na época do primeiro filme do X-Men, eu comprei uma revista em quadrinho, e aí abriu, costumava fazer alguns comerciais de filmes de cinema, e um deles era o X-Men 1, obviamente numa revista de X-Men, e colocou a foto do Hugh Jackman totalmente descaracterizado, velho. Eu falei, cara, quando que esse puto vai ser o Wolverine? Entendeu? E o resultado tá aí, né? Os primeiros 10 segundos do filme dos X-Men, com ele de Wolverine, você fala, filho da puta, Wolverine. Chega da raiva. Você fala, Wolverine é baixinho, Wolverine não sei o quê. Os 10 primeiros segundos, o bicho toma um murro, vira puto. Aí você fala, cara, meu Deus do céu, o cara é o Wolverine. Isso me lembra uma brincadeira que tinha. Não sei se vocês chegaram a folhear a versão americana da revista Wizard. 300 anos atrás, né? Então vocês devem saber que a Wizard tinha aquela brincadeira de vamos escolher o elenco de um suposto filme de um personagem. Isso. Inclusive, né? A edição da Wizard brasileira fez também. Fez, né? Também isso fez, durante um tempo, fez, é verdade. Da turma da Mônica e do... eu me lembro da escalação de elenco pros X-Men que eles fizeram, onde eles escolheram o Glenn Danzig, cara, pra fazer o Wolverine. E colou a ideia, né? Aí, cara, de início... de início era perfeito, porque o cara é baixinho, cara de mal encarado, já tinha o cabelo grande pra botar em pé, era só botar um laque qualquer, porra, perfeito. Tinha que fazer um Frankenstein, né? Cortar a cabeça do Hugh Jackman e colar no corpo do Glenn Danzig, né, cara? Cara, mas o melhor casting da história do cinema relacionado a quadrinhos ainda é a escolha do Jean-Luc Picard. Pô, eu lembro o nome todo dele do Star Trek, mas o do Patrick Stewart pro Professor Xavier. Eu imagino que ele ficava chorando na sala de maquiagem, esperando alguém maquiar e ninguém ia. O pessoal olhava e falava: você já é a cara do Xavier, olha a foto. o desenho, você. A gente não vai te maquiar. Não, mas... Super-Homem. E já que foi escolhido o cara que vai vestir o manto do Super-Homem, ainda não decidiram quais das moças de família, moças bonitas, irá interpretar o papel da Lois Lane. Aí foi lançada uma porrada de nome, contendo Olivia Wilde, Mila Kunis, Jessica Biel, Rachel McAdams, Diana Agron, Dublin, a Malin Ackerman, até a Kristen Ackerman. A Malin Ackerman é a espectral, pô. Ah, sim. Até a Kristen Stewart do Crepúsculo e agora daquele filme lá da... Runaways, obrigado. Atriz brilhante também. A Mary Elizabeth Winstead e a Kristen Bell também foram os nomes jogados aí nessa semana para cotar o papel para participar aí como Lois Lane. Lembrando que a Mary Elizabeth Winstead, ela tá aí no Scott Pilgrim, certo? Como a Ramona Flowers. Inclusive, ela é filha do Bruce Willis no Duro de Matar 4.0. E ela está mais bonita do que como Ramona. Com certeza. A Kristen Bell esteve nos fantásticos episódios de Heroes. Ela fez alguns filminhos também. Ela não fez um seriado, é... Verônica Mars. Foi da TNT, né? Oh. Então, cara, assim, na minha opinião, Jessica Biel os caras não vão poder pôr, cara. Senão vão apagar o Super-Homem. A melhor opção aqui, eu acho que é uma Rachel McAdams aí do Sherlock Holmes. Eu acho que seria o melhor nome pro filme. A gente tem a Mali Ackerman também, acho que não cairia bem no papel. Eu acho que tinha que ser uma desconhecida como é o Super-Homem. Porque aí quando vai fazer a sequência, não tem que tirar 600 milhões do rabo e aumentar o preço do filme. Pegar uma pessoa mais ou menos, que nem foi no Superman Returns. Deu problema? Deu, mas aí, todo mundo era novato, o prejuízo foi um pouco menor. Todo mundo era novato, inclusive Kevin Spacey, é isso? Exatamente. Todo mundo era novato, tá fazendo aqueles personagens pela primeira vez. Exato. Então, Kristen Stewart, pô, já que é uma pessoa que é novata e não sabe atuar direito. Não, e por favor, eu cresci numa época que o Super-Homem era latino e a Lois Lane tinha peitão. Cresceu, mas não muito, viu, Vivacqua? Não, eu alarguei, vamos falar assim, expandi horizontalmente nessa época. Então assim, eu quero uma Lois Lane ter tudo e manteúda, como diria o Jorge Amado. Eu acho que a Malin Ackerman seria uma boa escolha, cara, pra papel de Lois Lane. Ou até a Olivia Wilde, mas acho que a Olivia Wilde é muito, muito novinha pro papel, cara. E já tá manjada, né, cara? Assim. Já tá manjada. Já pro tá nível manjada. Do Zack Snyder, cara, acho que meio que tira ela da lista, né, cara? O Zack Snyder, ele sempre procura uns caras meio apagadão pra fazer os filmes dele, cara. Pois é. Não, e até porque, foi como eu falei, eu tinha falado isso no Twitter. A Olivia Wilde e a Mila Kunis, elas já devem estar quase com 30, mas com cara de 16. E aí o Super-Homem já tá com cara de mais velho, vai ficar horroroso essa história do Super-Homem. Super-Homem vai ter que ir pra cadeia, velho. Super-Homem pedófilo, é isso? Isso. Então vamos lá, todo mundo escolheu. Ok-Tok, qual que é a sua opinião aí pra Lois Lane? Cara, é nome demais ainda, sabe? Vai precisar fazer uma boa peneirada pra poder escolher, pra poder ainda ter um top 3, assim, de Lois Lane, né? E é difícil ainda porque a da personagem é chata pra cacete, puta que pariu, sabe? Puta que pariu. Então eu tenho pena, tô dando uma de Mr. T agora, sabe? Eu tenho pena da atriz que vai pegar o personagem de Lois Lane. A Pira do Fool. Na verdade, da mulher que vai pegar a personagem, cara. Puta que pariu. Eu acho que a Mila Kunis pode, de repente, ser uma boa pedida. Porque vamos lembrar que estamos falando de Zack Snyder, aquele cara que consegue ver um ator que, teoricamente, não tem nada a ver com o personagem, ele consegue dizer, porra, dando um jeito aqui e ali, pô, fica perfeito. Quem sabe ele consegue transformar a Mila Kunis numa jornalista pé no saco, que não quer dar Super-Homem, que passa 50 anos rolando aquele cara. Afinal de contas, ela fez cursinho intensivo agressivo no The Seventh Show, né, cara? Ela era chata. Nossa. Puta, é verdade, ela é, era ela, né? Então, o currículo ela tem, né? O senhor currículo. O senhor currículo. Pra vocês que escutam o Nerdrops por todas as mídias, escuta também o Nerdrops Games, acabou de sair uma notícia da adaptação pros cinemas do jogo de PlayStation Uncharted, que está cogitando não, né? Porque todo filme que tem mulher gostosa e é uma adaptação, já cogitam as mais gostosas do cinema. Estão cogitando a Scarlett Johansson no papel de Helena no filme Uncharted. A Helena é uma jornalista que acompanha o Drake, que no caso vai ser o Mark Wahlberg, que já tá com rugas demais pra ser um jovem aventureiro, na minha mera opinião. Ela tem tudo pra ser gostosa, né? Eu tenho uma pergunta. O Uncharted do filme vai ser dirigido pelo Woody Allen? Porque, velho, todo filme da Johansson ultimamente é só com direção do Woody Allen, cara. Acho que ela, nas férias ela fez o Homem de Ferro, não é possível. Pois é, ela fazia outros filmes, né? Até acho que ela fez o Grande Truque. Ela fez A Ilha, do Michael Bay. Okay. Nossa. Ela não teve naquela merda do Spirit também? Teve na merda. Bom, e o pessoal ainda reclama do Nicolas Cage, né, velho? Tá sendo olha aí. Fala, não, e assim, qual é a maior vantagem da Scarlett Johansson? Ela pode estar em qualquer filme, desde A Ilha, a Uncharted, a Woody Allen, que enquanto ela estiver gostosa, alguém aqui vai ter alguma objeção? Os peitos dela não estão no mapa, né? Por isso é Uncharted, né? É, por isso, não estão no mapa e ninguém mostrou ainda, né? Mas o filme do Woody Allen chegou bem perto. Assim, olhando pelo que é o jogo Uncharted, né, e obviamente com a participação mais que agradável aí da Scarlett Johansson, tem tudo pra ser um Indiana Jones moderno, tem não? Tem tudo pra ser. Agora, a pergunta é, eu sei que o Mark Wahlberg tá se provando cada vez mais um bom ator, mas será que ele aguenta o tranco? Eu acho, pelo menos pelo que eu vi no jogo, é um papel bem físico, assim. Eu acho que os fãs mais chiitas do jogo e até pessoas que não gostam, não curtem o Mark Wahlberg vão cair em cima falando que a escolha não foi boa. Bom, o cara que aguenta o tranco, ele foi o único que saiu vivo lá dos infiltrados. Pois é, o cara sobreviveu a um filme do Scorsese, né? Não é pouca coisa, velho. Mas em compensação, não foi ele também que ficou falando com planta lá naquele filme do Salamaleco lá? Salamaleco. É, pois é, ele sobreviveu, e a carreira dele sobreviveu a um filme do Shyamalan. É, isso também mostra a força dele. Na internet está circulando abaixo assinados pro diretor pra fazer com o ator que fez Firefly. O Nathan Fillion. Isso mesmo. Disseram que até ia ser mais fácil porque o Drake se chama Nathan Drake, né? E que não ia ter nem problema pra ele entrar no personagem. É tipo, vai chamar ele e vai atender com a maior naturalidade, né, velho? Pois é. Mas o cara é realmente muito semelhante ao Nathan Drake, velho. Seria, pelo menos de aparência, seria uma boa escolha. E eu vou falar, esse cara, ele é cotado pelos fãs pra todos os filmes. Se você digitar fanmade de trailer do Lanterna Verde, tem um trailer todinho do Lanterna Verde feito por fã, até bem feito, que é ele no lugar do Lanterna Verde. Eu acho que o pessoal quer arrumar emprego pro cara, gostaram tanto dele no Firefly que... Ele é muito bom em séries, mas ele não tem a grandiosidade do cinema, né, cara? Então, sei lá, é que nem o David Duchovny, né? Só que com azar. Mas, então, esse cara seria... Esse cara, tu diz que ele não aguentaria o tranco, então, pro filme. Também voto a favor, cara. Eu acho ele super parecido com o personagem do jogo. Assim, eu não condeno nada, mesmo porque eu nunca vi ele num filme pra cinema. Então, eu não tenho como julgar, né, cara? Então, assim, eu acredito também, cara. Pô, se o pessoal fanfreak do Uncharted quer o Nathan Fillion, cara, por que não? Tenta lá, né? Faz um teste, pelo menos, né? Bom, eu não conheço o jogo, mas qualquer coisa que tire o Mark Wahlberg da jogada, eu topo. Você tá com trauma? Fala a verdade, foi o pinto dele no Bug Nights, não foi? Foi, não foi? Aquela ali me traumatizou também. Quando eu percebi que era o Mark Wahlberg no filme seguinte, assim, eu falei, eita Deus do céu, homem do pinto grande, corre! Thank you. Bom, e para esta heróica edição do Nerd Drops, mais um super-herói rondando aqui nossas pautas, desta vez a terceira produção da série Batman, do Christopher Nolan, traz aí vários rumores referente ao elenco, vários não, um rumor, né, e uma confirmação. O ator Joseph Gordon-Levitt, né, que ganhou reconhecimento por filmes como 500 Dias com Ela, que inclusive o diretor aí, o Mark Webb, tá trabalhando no novo Homem-Aranha, e mais recentemente no filme A Origem, do Christopher Nolan, muito se especulou, né, da presença dele como um possível charada, né, pro próximo episódio do Batman, ou se não com uma aparição como sendo o próprio Coringa aí no lugar do Heath Ledger, né? Bom, mas todos esses rumores aí foram desbancados, né, já que o Deadline, né, a princípio informou que o ator, ele sim, vai estar na produção do novo Batman, mas em nenhum papel especificado. Continuando aí na onda de rumores, né, a confirmação aí do vilão Hugo Strange no novo filme do Batman, andam cogitando que pode ser aí o Robin Williams, cara. Bom, mas o Robin Williams é um cara que faz papel. Quando ele faz papéis sérios, ele manda bem. Inclusive aquele papel da babá, né? Acho que foi o melhor papel da vida. Pô, tu não acredita que ele é uma babá? Aquele cara filme... é demais, cara é demais. E o Homem Bucentauro lá. Já volto. É que nem o Vivaco disse, né? O Robin Williams, ele faz muito papel pastelão por aí, mas realmente o cara é muito bom em papéis dramáticos também. E vamos ver agora psicóticos, né? Porque pra quem conhece aí o Hugo Strange, né? Um vilão que cresceu aí no âmbito aí do Arkham Asylum, né? Era um psiquiatra brilhante, só que acabou se tornando um próprio residente lá. Um residente não, né? O interno, cara. Pela sua obsessão aí com o Homem-Morcego, tanto que é o único, um dos poucos caras, né, que sabe a verdadeira identidade aí do Batman, mas acaba não falando por causa de tanta loucura, né? Mas não tem uma vez que ele fala e ninguém acredita nele, cara? Quem vai acreditar num maluco que quer ser o Batman? Mas é a melhor cena do Dark Knight de diálogo do filme, que ele fala assim, peraí, e o cara chega pro Lucius Fox e fala, ah, não, eu vou chantagear o Bruce Wayne pra ele me dar dinheiro porque eu sei que ele é o Batman. Aí ele vira, então você vai processar o homem mais rico da cidade que sai à noite batendo na cara de todo mundo. Não, transformando bandido em purê, né? Que ele fala. Exato. Plano pra esse cara é chantageá-lo. Uhum. Ele vira pra ele, encosta na cadeira e vai, be my guest. Criminosos e ainda, de Gotham, né, cara? Pois é, não é qualquer criminoso. Não é qualquer um, né? Pois é. Agora, eu tenho que defender um pouco aí o Robin Williams, porque eu me lembro de ter visto um filme, não vou me lembrar do título. Insônia, do Christopher Nolan? Não. Retrato ou alguma coisa? Isso. Retrato de uma obsessão. É, um negócio desse. Que ele faz um papel de um psicopata, aparentemente um amigável atendente de loja de revelação de foto, né? Que o cara ficou obcecado por uma família. Ele fez muito bem aquele papel de psicopata. O Insônia é do Christopher Nolan, não é? Acho que você tá confundindo com a Amnésia. Não. Ah, é, tá certo. Acho que é Amnésia, cara. Não. O Christopher Nolan é, ouviu o Rapadura aqui. O Insônia se diz com o Al Pacino. Isso. Aqui, ó. Christopher Nolan, ele já trabalhou com o Nolan. Os dois são do Nolan. O Amnésia e o Insônia. Então a gente tá brigando por nada, vai, continua. Tá tudo certo. Pois é. Então ele vai repetir a parceria com o Nolan agora no Batman, se for confirmado, né? E a terceira vez que o Robin Williams tenta entrar num filme do Batman, né? Ele já foi escalado pra fazer um Coringa, perdeu o papel pro Jack Nicholson, pra aquele Batman do Tim Burton. E eu me lembro do boato de que quando o Schumacher afundou a franquia de vez com aquele quarto Batman... Pisou fundo, né? Ele pisou fundo. Né? Enfiou o pé. Ó, doide! Porra, parabéns, velho! Batendo palma aqui, velho! Aqui pariu, porra, velho! Só entendi agora, velho! Só que a diferença é que esse Schumacher, se o carro pegasse fogo, a fumaça seria rosa, né, velho? Eu me lembro que antes deles fecharem a porta da franquia de vez, pra reabrir anos mais tarde agora com o Nolan, como a gente tá vendo agora, eles estavam cogitando a ideia de chamar o Tim Burton de volta pra fazer um quinto Batman, onde os vilões seriam o Espantalho e o Chapeleiro Louco, e o Chapeleiro seria feito pelo Robin Williams e o Espantalho feito pelo Dr. Emmett Brown, do De Volta ao Futuro. O Hugo Strange, ele vai estar presente também no novo jogo do Batman, né, o Arkham City, que é a sequência aí do Arkham Asylum, né? E o Joseph Gordon Gordon-Levitt? Por que vocês apostam nele pra um bom papel? Eu aposto que ele vai virar um policial aspirante. Tem aquele Montoya. Eu nunca lembro direito. Tem uns dois policiais. Automobilismo hoje, é isso mesmo? Jeito. Eu acho que ele vai acabar virando um policial aspirante de Gotham. Eu duvido que ele vá ser chamado pra fazer o Coringa, cara. Duvido. É afundar o filme com tudo. O cara pode ser um puta de um ator, mas porra, velho, não tem como. O que o Heath Ledger fez... Por enquanto, deixa quieto lá no cantinho, né? Não, a questão do Coringa já tá resolvida. O Nolan já falou que não vai ter Coringa nesse filme. Ponto. Isso é imutável. Ó, já né? Que falando no fato de não ter Coringa, vamos lembrar que temos ainda a Selina Kyle, a Mulher Gato, né? E o Bane também foi confirmado no filme, cara. Pois é. Que pariu, velho. Sabe o que eu tô vendo? Homem-Aranha 3, cara. Teve três vilões e depois virou... Peraí, Okodoji. Todo filme do Homem-Morcego teve mais de dois vilões em todos os filmes, do Nolan. Mas não teve três, cara. Não teve claro três. Que teve. Teve o Espantalho, teve o Ra's al Ghul, teve o Dukar, que os caras fizeram uma espécie de contração lá de dois personagens em um. Okay. É, tinha mais outro. O Dark Knight. O Eric Roberts. Peraí. E sem mencionar que no Dark Knight tivemos de novo o Espantalho, tivemos o Duas Caras e tivemos o Coringa, entendeu? Então ele põe... E o Eric Roberts, pô! E o Eric Roberts. É, o que eu quis dizer é assim, se eles forem ativos, entre aspas, como foram no filme do Homem-Aranha, cara, não vai ficar bom essa porra, vai ficar legal. Pois é isso que eu queria falar. O Espantalho, nos dois filmes, ele não teve uma participação tão ativa, ele foi mais um capanga de vilão do que um vilão propriamente dito. Em ambos os filmes. No 2, então, ele apareceu só no comecinho e pronto, né? O grande vilão do primeiro foi Ra's al Ghul. Acho que o único vilão que realmente merece ser citado como vilão mesmo daquele filme. É, tem o Falcone também, que dá uma aparecida, mas é um personagem dos quadrinhos também. Mais uma vez é um coadjuvante. É um coadjuvante dos vilões, mas é um coadjuvante. Assim como o Maroni também, né, cara? Exato. Maroni, o próprio Espantalho, de novo, no segundo filme. Então, essencialmente falando, os filmes do Batman novos têm um vilão. Tem outros personagens ao redor? Tem, como Espantalho, etc. Como eu já falei, mas vilão, um só. Vamos ver. E nesse aqui, cara? Ele tá aparecendo Selina Kyle, tá falando que vai ter charada, tá falando que vai ter bem. Concordo aí com dois. Selina Kyle vai ser só uma ladra que ele vai parar. Ela vai ter participação mais como Selina Kyle do que como Mulher Gato, é o que eu acho. Mas o Batman vai prender ou vai pegar ela num roubo de joia. Com ela vestida e, sei lá, vai ter duas orelhinhas, porque é um fetiche dela. Não vai ser nada tipo miau, miau, eu tenho gatinhos. Talvez ela tenha um gato e só. O problema é se ela tirar a máscara e for a Hello Berry, né, cara? Eu falei que você ia falar que ela tá nesse filme como a atriz mesmo, a Selena Lela, e o Batman tá nesse filme como o Bruce Wayne só. Pô, vai ser o filme de herói mais chato de todos os tempos, velho. Tá que pariu, velho. Por favor, Superman Returns de novo. Televisão. E vazando pela lateral do biquíni carcomido, velho de guerra, cheio de assadura, mas ainda delicioso, da Mulher Maravilha, chegam informações da série que até semana passada estava numa briga se ia ou não, aí a NBC comprou, vai existir a série, vamos nos masturbar com ela. Não sei se isso seria uma zona de spoilers, porque é uma série inexistente que não tem absolutamente nada confirmado, além da existência dela, não tem atriz, não tem diretor, não tem número de episódios, não tem horário, só tem o canal e a existência, mas é que vai, né? O episódio ainda não entrou em produção, significando que os detalhes podem mudar. E teremos uma Mindy Maia retratada na série como a melhor amiga de Diana. Diana, pra quem não sabe, é o alter ego da Mulher Maravilha, ou o nome dela mesmo, né? Teremos uma cena com a personagem dos quadrinhos Etta Candy, um papel pensado para Melissa McCarthy. Há muito tempo, o agente governamental Steve Trevor caiu na Ilha Paraíso e trouxe a princesa Diana de volta para Nova York. Eles atualmente estão separados, mas ela ainda o ama. E é bem óbvio que o relacionamento dos dois será um dos focos. Ou seja, série pra mulher. Diana pode não ter um avião invisível, mas terá acesso a diversas aeronaves. A Mulher Maravilha voa desde sempre. O avião invisível foi uma besteira que alguém fez numa época e não vai botar ela voando. É isso. O Superman Latino voava na década de 90. Essa Kanga não vai poder voar em 2011. Ah, vai te apeida. Pelo menos uma roupa colada. Vamos botar essa mulher de calça jeans com camisa de estrela. Você quer valer quanto? Ela terá o laço da verdade, os braceletes que utiliza para defletir balas de outros projetos. Cara, o laço da verdade é uma coisa bem útil. Não sei, você tá falando que é, não é, pô? Eu não sei, eu tô perguntando. O que vocês acham, galera? Ela podia laçar as balas em vez de usar os braceletes, né? Agora que ela vai usar calça, o laço é uma boa, né? Porque ela usa ele de cinto. Pois é, né? Agora é moda. Na minha época isso era chamado pobreza. Quando o cara passava com a corda no lugar do cinto, pra mim aquilo ali era pobreza. Aquele cadarço feio, né, velho? Aquele cadarço fosforescente. E aí, vocês apostam mais numa série ou num filme? Eu acho que melhor seria um filme aí, sem ter intenção de fazer uma franquia. E tava bom, cara. Acho que Mulher Maravilha pra uma série de, sabe, até 12 episódios que seja, que é a estrutura mais curta que existe hoje de série de televisão, eu acho que mesmo assim, cara, Mulher Maravilha não tem assunto pra tudo isso, cara. Conhecendo como as coisas, como Smallville tá aí há tanto tempo, é capaz da atriz da Mulher Maravilha aparecer na série de Smallville. Cara, eu acho que é um dos super-heróis, assim, um dos personagens que, pra mim, não rende nada. Posso estar falando algo mais... Não, claro que rende. Vocês não viram o tamanho da poupança dessa mulher? Rende umas belas punhetas se você tem 12 anos e sua mãe não deixa você sair o Diz, Can 4, essas bagaças. Eu só não entendo uma coisa, cara. Parece que o dono da série, que vai dirigir ou, enfim, tocar esse troço pra frente, é o David E. Kelly, que foi o cara que fez todas aquelas séries de Tribunal, porra, Boston Legal, Ellie McBeal, tá fazendo agora Harry's Law. Que diabo ele tá fazendo Mulher Maravilha? Por quê? É tara de infância, velho. Ele vai pedir uma apelação. Que pariu, velho. Desde que ele saiu da Fox, cara, o cara tá perdidaço. Pô, não, também na Fox eu tenho uma ideia. Advogados, não que sejam ruins, mas tudo que peidava ser um advogado. Ele vai botar essa mulher no tribunal, tô falando. É um bom começo, né? Pra transformar a Mulher Maravilha em advogada. Protesto! Recomendado por quase metade da podosfera, blogosfera, A Guerra dos Tronos chegou com sua adaptação de quadrinhos e a série que vai ser da HBO, que é o sonho de qualquer pessoa que é fã de qualquer coisa, ver uma série na HBO às vezes do que ver um filme, né? E saíram alguns detalhes da série, alguns esboços do quadrinho. Eu ainda não li o livro, ainda tô na Batalha do Apocalipse, esse é o próximo. E alguém sabe alguma coisa a respeito disso? Olha, a única coisa que eu sei é que essa história é grande pra cacete, são 7 tijolos de papel pra tu ler essa história toda. Você tá falando em off que a Vanna Medeiros, do spin-off podcast, é isso? Sim. Está lendo, está gostando, ela que fala de séries. Você acha que ela tem alguma opinião, assim, sobre a série da HBO? A respeito da série, ela ainda não me falou nada, mas é um senso comum de todo mundo que curte série, né? Falou que HBO vai produzir alguma coisa, a gente coloca a mão no fogo. Porque HBO é foda pra produzir série. Vamos torcer, né? E a Guerra dos Tronos, pelo visto, merece uma produção realmente top de linha, porque é uma porra de uma história gigantesca, passando mais uma vez em um mundo medieval fantasioso, no melhor estilo Senhor dos Anéis, e que ainda tem um agravante de que parece que vem a história, o grande drama da história, é que tem um inverno gigantesco. Um inverno que dura meses e meses a fio, é um inverno foda que mata porra, boa parte da população. Nessa lógica que acabamos de estabelecer, tudo que a gente queria de verdade é que a série da Mulher Maravilha estivesse passando na HBO. Cara, duvido alguém reclamar dessa série. É porque a HBO, e se não me engano, certeza também que o J.J. Abrams, o que eles apostam é orçamento de cinema pra séries, né, cara? Então, a HBO, cara, é um dos produtos, né, de consumo dela, que ela realmente capricha, velho. Vou fazer uma série, ok, mas há um investimento muito grande por trás disso. Há um uma infraestrutura de produção, cara, muito foda, cara, que ela deixa embasbacado com toda e qualquer série que ela faz, cara. É, quando a HBO chega, ela não aposta pra perder, né? O que que vocês esperam de coração? De coração, gente, por favor, hein? Não quero ouvir mentira. Eu posso te falar um negócio? O livro, né? O jogo de livros aí, segundo o Ok-Tok, 7 tijolos de papel. E em paralelo com a série, vai existir aí uma adaptação dos quadrinhos. O Ok-Tok disse que, pô, é um inverno fudido, né? Na história do livro. O arte finalista é o Jon Snow. Quer dizer, é a mesma coisa que chamar o Mark Webb pra dirigir o Homem-Aranha. Né? Pois é, cara, acho que... Porra. Eu não vou ler esse quadril, não. Vai ser uma fria. Eu vou passar pro Polar. Galera, e ao que parece, a putaria de Charlie Sheen não tem fim. Aí ele tá internado mais uma vez em uma clínica de reabilitação. Dessa vez parece que vai atrasar aí o seriado Two and a Half Men. Sendo hoje Charlie Sheen um dos atores que mais ganha com séries, né? No caso, é o ator mais bem pago, não é nem um dos, né? É o que ganha mais em séries e o que gasta mais em drogas, né, velho? Drogas e... Não, mas ele é um cara louvável, velho. Porque ele não gasta só em drogas, ele gasta em drogas e putas. E isso é uma coisa a se louvar, velho. Porque se fosse só em drogas... Brincadeiras à parte, parece aí que realmente ia ter um atraso da produção do Two and a Half Men devido a esses problemas com o Charlie Sheen. Porém, como ele viu aí, o cara ficou super, sabe, tipo, a maior galera me apoiando. Isso daí é aquelas vadias, sabe, que quer atenção. Então, o Charlie Sheen é tipo uma vadia que quer atenção. E aí, devido, assim, ao público dele ter falado, não, cara, você tem que melhorar, e todo mundo tá apoiando. Mesmo depois das merdas, entre aspas, porque eu acho que se o diretor da emissora falou que tá com ele e não larga, velho, é porque ele devia estar na putaria junto, só pode. Parece que talvez o Charlie Sheen já volta agora no final do mês pra produção de Two and a Half Men, não atrasando assim e não dando um prejuízo tão grande à emissora, né? Mas é aquilo, resta saber se é verdade. Por quê? Porque foi confirmado que o tratamento dele contra as drogas ia ser feito em uma clínica, porém, depois de informações aí que ele estava recebendo em sua casa, os médicos, a assessoria de imprensa dele prefere não comentar mais sobre o caso. Ou seja, ele tá recebendo em casa mais cocaína e prostituta. Louvável. É o tipo errado de droga, né? E eu nunca vi uma pessoa ganhar tanto dinheiro pra uma série documental. Porque a vida dele é um reality show, não é? Uma série autobiográfica praticamente, né? Ele só não tem o sobrinho. Pois é. Porque até o irmão fracassado ele tem, que é o cara que fez Ducks. Emílio Esteves. Emílio Esteves, velho. Caraca. Ai, que bosta, velho. Falando em irmão fracassado, esse ator que faz o irmão loser dele ali na série, ele era o sobrinho do Lex Luthor do Superman 4, velho. Nossa senhora. É. Nasceu e vai morrer como coadjuvante, né? Pô, mano, não vê não, cara. O John Cryer, ele é hoje o cara que praticamente segura aquela série, né? Porque John Cryer, olha o nome do filho da puta. O nome dele. Se você assistir, se você assistiu as últimas temporadas, ninguém tá focando totalmente nele, né? Porque o Charlie Sheen, ele faz o mesmo papel desde o primeiro episódio, a primeira temporada. Ele não evolui. Não é ele. E não, cada vez mais ninguém tá sumindo com o personagem do Charlie Harper e investindo mais no irmão. Então ele tá segurando a série praticamente. Mas, cara, brincadeiras à parte, eu realmente torço, gosto muito do Charlie Sheen. Sempre gostei, não é por causa das putarias dele. Não. Isso daí a gente... Não, não é mesmo, cara. Porque isso daí, sei lá, eu acho que quem tem esse problema com drogas é uma doença. E tem que se tratar. Não pode largar, sabe? Tem que ter sempre acompanhamento familiar. E a gente sabe que nesse mundo aí dos artistas e atrizes de Hollywood deve rolar muita dessas merdas. Inclusive, agora, como imperador... já foi oferecido, mas eu recusei, tá? Porque minha droga são só sexo, essas bagaças. Cara, mas pra você ter ideia do quanto de prejuízo que o canal da CBS pode ter, cara, dizem aqui, né, nos autos, que pode chegar até 250 milhões de dólares caso a série tenha que ter um hiato aí por causa do problema do Charlie Sheen. Cada 30 segundos durante os comerciais das séries, o canal ele ganha, cara, nada mais, nada menos do que 200 mil dólares, cara. Nos 30 segundos segundos, né, de um anunciante, cara. Você imagina a responsabilidade, assim, porque é meio estranho, né? Tu sabe que o teu ator, ele tá com um problema que é de responsabilidade só dele. Ele que tem que melhorar, ele que tem que se livrar dessa situação. Ele que tem, exato. Em qualquer outro canal, em qualquer outra emissora, e com qualquer outro ator, com certeza o cara já seria espirrado, velho, né? Pelo menos alguma, como dizer, uma chamada de atenção, o cara já teria ganhado. Mas não, cara, o canal, ele tá na mão do Charlie Sheen, esse que é o problema. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, foi o pessoal do Lost, né, que foi mandado embora porque andou fazendo merda fora das gravações e tal. Isso. Mas esse é o pessoal da terceira temporada, pô. Mentira, a Michelle Rodrigues foi mandada embora porque ela deu em cima da diretora. Sério? Não. Mas poderia ser. Porra. Aí a mulher disse não, ela deu um soco na cara da mulher. O pessoal fala agora... que o Sawyer comeu ela, não, cara. Ela que comeu o Sawyer, né, cara? Ela poderia ter feito aquele filme lá da buceta dentada. Nossa, velho. O dela seria com metralhadoras, né? Mas aí ela tem que tirar o pinto dela digitalmente, né? Tem um outro problema a respeito de Jonah Hoffman. O Charlie Sheen, além de estar... metendo o pé na jaca com droga, etc. Ele também tá cagando e andando pra porra da série, né? Porque já há muito tempo que ele já não quer mais fazer a série. Teve época aí que ele até raspou a cabeça pra ver se ninguém demitia ele. E ninguém demitiu. Não fala só com droga, gente. Ele tá com prostituição também. É mais bonito. Quando você fala droga e prostituição, você ameniza o negócio, velho. Você acha que ele tá se drogando quando tá com sexo? E não que ele tá só se drogando. Eu falo isso. Você enriquece o know-how, né, cara? Exatamente, cara. Que isso, cara. Ficar só denegrindo a imagem do cara só por causa de umas gramas aí de pó. E tem aquele filme do Johnny Depp que ele faz o primeiro traficante lá dos Estados Unidos, eu não lembro o nome, que ele fala pro juiz: juiz, seu juiz, o que que eu fiz a não ser cruzar uma linha imaginária com algumas plantinhas? Agora, Suzy, só pra aproveitar aí, já que você fala da inclinação pra putaria do Charlie Sheen, parece que saiu uma nota aí, num site por aí, falando que entrevistaram uma dessas prostitutas que estava com o Charlie Sheen. E ela falou que ele curte umas paradas assim, como por exemplo, filmar ele mesmo nas transas, nas loucuras, com tudo que é tipo de fetiche, amarrar, bater e essas coisas todas. E ele grava fitas. Ela falou que ele tem umas fitas chamadas Charlie's Devils. Nossa, guardar na casa dele. Tá vendo? É um cara a se admirar, porque além de toda a putaria, o cara ainda se ama, velho. O cara se ama e fala, eu sou foda e eu vou filmar. É, só uma observação, o Charlie Sheen não tava com a gente na Campus Party 4, tá? Não. Mas se tudo der certo, na 5 ele vai estar. Tá. A Campus Party B5 vai estar lá, o meninão. Hay un amigo en mí. Momento Sofá. Sometimes something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing. Bom, então, só pra dar continuidade, sobe a música. Brincadeiras à parte, chegou aí um momento especial, que é o momento sofá, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, todo mundo já deve ter se masturbado alguma vez ouvindo isso. Mas, cara, o momento sofá dessa semana é mega. É 13 vezes especial. 13, cara. Nossa, 13, peraí, tia. 13. Então, galera, o momento sofá dessa semana... nada mais, nada menos que tenha a 13, ou a nossa querida Olivia Wilde, em cenas de sexo não caseiro de um filme que chama Alpha Dog, que eu não sei se é antigo, se é novo, porque quando eu descobri ela nessas fotos, eu não consigo acessar mais o IMDb pra procurar outra coisa. É um filme antigo, tem o Justin Timberlake, tem o carinha lá do Speed Racer lá, esqueci o nome do cara, que inclusive é o que tá nas imagens, é o próprio Speed Racer. É o que eu falo, essa mulher é muito linda, ela é muito gostosa. E, meu, gatinhos morrerão. Gatinhos morrerão. Imagina o imperador, né, mostrando o dedo polegar pra baixo pros gatinhos, né, cara? Polegar pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Como vocês são nojentos. Bom, é isso aí. Aqui foi mais uma edição do Nerd Drops, a de número 78. Agradecemos a participação dos nossos correspondentes de games, Carlos Vivacqua e Fernando Rosa Kodoji. Escutem aí o Nerd Drops de Games, saindo toda quarta. A gente tem muitas novidades, né, Vivacqua? Escutem o Nerd Drops de Games, como falou meu querido Kodoji. Escrevam e-mail, seus púlpitos. Comentem qual a sua aposta. Existe uma mulher mais gostosa que a 13, claro que existe que ela não tem peito, mas é gostosa do mesmo jeito. Ah, eu sou um poeta. Um poeteiro, né? Poeteiro. E é o nosso convidado da vez, né? Falando escavusca. Olha só. Cara, e dessa vez eu não fui escavuscado. Yeah! Pois é, cara. Finalmente, né? Uma vez, pelo menos tinha que ir direto. Chegar, né, até o final, né, cara? Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, o Ok Tok, ele demorou um dia pra gravar outro Nerd Drops. Porque ele viu que não deu certo, ele viajou pro futuro, né? Na verdade, ele acabou de deixar a gente, né, Ok Tok? Falando sozinho lá, e agora você vai voltar e trollar a gente. Não deu pra gravar, palhaço. É, cara, vamos agradecer aquele incidente ao russo canalha que se juntou com a companhia de luz do Rio de Janeiro e resolveu foder todo mundo daqui da cidade. Na verdade, se a companhia francesa resolveu fazer amor. Eles queriam te foder mesmo, né? É, acabou fodendo todo mundo aqui naquela noite. Foi uma noite... Ui, né? Pois é. Então, dê o seu recado e faça o seu jabá aí. Ah, galera, agradeço. Fico feliz de finalmente ter conseguido chegar ao fim dessa edição do Nerd Drops. E pra você aí que curte o bom e velho rock and roll, vá lá, tem dois podcasts pra você ouvir. Máquina do Tempo em www.maquinadotempo.blog.br. Esse tá parado, mas as edições antigas ainda estão lá. E o Toca Aí, que está no site novo, www.oktok.com.br. Quando você for falar rock, você fala velho rock, porque bom a gente sabe que sempre vai ser, cara. Bom, e dúvidas, sugestões, críticas, Mr. Fusions, né, atualizados para o nosso senhor Ok Tok, mande aqui para nerddrops@nerddrops.com.br ou pelo tradicional aí, o nerddrops@gmail.com. E para finalizar o programa, o nosso aniversariante da semana, o senhor Guizão, que levou tudo para Brasília, menos a sua conexão de banda larga, nos pediu a música aí do Mika, né, intitulada Kick-Ass, que adivinha que é a trilha sonora do filme do... Batman Retorno. Batman! Exatamente! Batman Retorno, de Tim Burton. Então confira aí a música e até a próxima. I've been kissed from a rose on the green. We are young, we are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool, we are free. And we're running with God on our we grew they're wondering what we might be. Are they thinking of you or of me? We are young, we are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool, we are free. And we're running with blood on our knees. We are young, we are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool, we are free. Eu vou colocar aqui no link da pauta aqui, o pôster oficial do Capitão América. Ah, eu vi hoje de tarde. Foda pra caralho. Maneiro, maneiríssimo. Vou colocar na frente aqui, tá? Ui, não, coloca na parte de trás, vira a folha da pauta. Peraí, tu vai colocar o escudo da frente, é isso mesmo? Ah, mas foi engraçado. Pô, bastante gente ganhou a camisa, né, velho? Eu não. Não, é que você não faz parte de verdade do Nerdrops. A gente só quer você pra editar. É, eu só ganhei porque eu fui lá fazer, pô, dois. Falei, dá pra fazer uma pra mim? Então, eu queria uns botons ainda. Tu queria os botons? Tá, queimou bem. O meu saco e o do Guizão. Ô, louco. Tá gravado. Gravadaço. Vai, foca aí, vai. 2 segundos pra pegar o silêncio. Foca aí. Vai, galera, vamos focar que eu tenho que sair daqui 2 minutos. Caralho, velho. Esse foi mais um Nerdrops.